Se é preciso caminhar mais uma milha, contigo eu vou. Se é necessário entregar de novo a túnica, contigo eu dou. Se amar é ouvir calado quando tudo está errado, vou tentar amar. Talvez o meu silêncio fale mais alto que tentar tudo explicar. Sofrer contigo é pisar nos espinhos e na hora da dor sorrir e cantar. Viver contigo é saber que o juntas a qualquer momento o rosto vai beijar. Andar contigo é pisar no sangue, mas não entregar minha cruz a ninguém. Vencer contigo é chorar de alegria, levantar o troféu da vitória que vem. É bom te amar, Senhor, sentir o teu amor. Jesus, o teu amor me faz assim. Fruto da fé, contigo vou plantar. Se entender, mesmo sem explicação, eu não vou questionar. Se amar é ouvir calado quando tudo está errado, vou tentar amar. Talvez o meu silêncio fale mais alto que tentar tudo explicar. Sofrer contigo é pisar nos espinhos e na hora da dor sorrir e cantar. Viver contigo é saber que o Judas a qualquer momento o rosto vai deixar. Andar contigo é pisar no sangue, mas não entregar minha cruz a ninguém. Vencer contigo é chorar de alegria, levantar o troféu da vitória que vem. É bom te amar, Senhor, sentir o teu amor. Jesus, o teu amor me faz assim. Sofrer contigo é pisar nos espinhos e na hora da dor sorrir e cantar. Viver contigo é